Palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Marco Juver, realizada no dia 30 de abril de 2011, no Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes, que fica na Estrada dos Bandeirantes, 20.096, Vargem Pequena. O tema é a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Com vocês, a palestra de Marcos Juver. Nós comemoramos mais um aniversário da chegada do nosso querido professor Eurípides Barçanufo. E como ele é mentor desta casa também, nós refletimos a respeito do compromisso do nosso querido professor lá de Sacramento em relação à sua proposta de trabalho, em relação à sua missão como educador de espíritos. Essa foi a maior proposta de Eurípides no seu trabalho aqui na Terra. Primeiro, trazer todas as verdades de Jesus através da nossa querida doutrina espírita, né? Que levantou o véu da verdade e nos mostrou há 154 anos atrás a importância das palavras de Jesus, a importância de se estudar a doutrina do Mestre sem nenhum véu, sem nenhuma inverdade. Tudo claro, tudo racional, tudo lógico, assim como Kardec nos passou e nos ensinou. E através dos amigos espirituais, eles nos trouxeram grandes ensinamentos. E que Eurípides complementou de forma digna e brilhante, mas não só nessa encarnação, mas como em outras que nós iremos mostrar daqui a pouco para vocês. Porque já se falou muito de Eurípides, já tem documentários, já teve especiais na TV. No YouTube vocês vão encontrar muita coisa sobre Eurípides. Vários livros, já tem mais de 10 livros sobre Eurípides. Já tem vários projetos sendo ainda realizados para que em breve venha a público, né, projetos sobre o trabalho que é realizado pela nossa querida Alzira, lá em Sacramento, sobrinha neta de Eurípides, que continua com o trabalho juntamente com a nossa querida Eigorina Cunha, lá na chácara do Triângulo, onde ela ainda hoje realiza todos os dias, às 9 horas da manhã, aquele culto iniciado por Eurípides, lá na Casa Espírita, a primeira Casa Espírita fundada por ele, dentro de um colégio que é hoje ainda a instituição que nos mostra através da verdade e através do trabalho e da evangelização colocada em prática no dia a dia, o projeto de ter sido o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, o Colégio Allan Kardec. Obra de ousadia, obra de amor e de carinho do nosso querido Eurípides. E hoje cabe a cada um de nós refletir na data de amanhã a respeito desse espírito que para muitos ainda é desconhecido, apesar das obras que eu acabei de falar para vocês, que existem, muitas mesmo, mas ainda é muito desconhecido. Quem é Eurípides? Por que que ele traz aquela carga tão bonita de luz, de esclarecimento, de amor? Por que ele é assim? Porque, gente, desde a sua primeira encarnação, que nós conhecemos aqui na Terra e que foi nos revelado através de um livro também da Corina Novellino, esse, menos famoso do que Eurípides, o Homem e a Missão, e raro de encontrar atualmente, nós encontramos a primeira encarnação de Eurípides. O nome do livro, A Grande Espera. Nesse livro, Corina Novellino nos coloca a primeira encarnação do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, Marcos o Essênio. Mas como falar de Eurípides de uma maneira nova, já que muitos aqui já conhecem, muitos já leram alguma coisa, muitos já até participaram de encontros sobre Eurípides Barçanufo, aqui mesmo e na nossa casa, lá na Taquara. Como trazer alguma coisa nova? Eurípides trazendo com ele uma leva de trabalhadores que se programaram, que se planejaram no mundo espiritual a atuarem na atividade de evangelizadores, que somos nós. O trabalhador da doutrina espírita, o verdadeiro trabalhador da doutrina espírita, é um evangelizador. Evangelizador não é só aquele tio, aquela tia que fica na sala de evangelização ensinando a doutrina aos jovens, às crianças do primeiro ciclo, do segundo ciclo, da mocidade, da pré-mocidade. Não. Todos nós, principalmente aqueles que se dizem espíritas, somos evangelizadores. Já dizia Kardec que a maior divulgação que podemos fazer pela nossa doutrina espírita é pela nossa postura. Não só as nossas realizações da casa espírita, porque ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, né? É muito fácil. Aqui dentro é fácil. Mas no dia a dia, na rua, no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente familiar, onde não existem máscaras, onde não existe falsidade, e todos nos conhecem bem, ali nós mostramos o que realmente somos. É difícil, né? Mas é um exercício. É um exercício diário da postura do espírito espírita cristão. É uma postura diária do nosso dia a dia. Assim, nós vamos descobrir um Eurípides muito caracterizado com aquela passagem lá do Evangelho, sobre o homem de bem. Leiam, quando chegarem em casa, a passagem brilhante, talvez uma das passagens mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, inspiradíssimo, também discorre sobre as características do homem de bem. E os amigos espirituais o ajudando nessa obra. Nós vamos encontrar ali todas as características de Eurípides Barçanufo, antes e depois de se tornar espírita. Porque quando o espírito já trabalha no bem, e isso em encarnações passadas, que nós vamos comentar algumas delas aqui, nós vamos aprender que com a figura de Eurípides Barçanufo, aquele simples professor do Triângulo Mineiro, lá da Velha Sacramento, uma cidadezinha que ainda hoje é uma cidadezinha, que não tem mais do que 30 mil habitantes, e na época de Eurípides, não passava de 4 mil, e olhe lá. Foi ali que nasceu aquele espírito de Escol, espírito iluminado, que já trabalhava com Jesus, conforme eu falei antes, desde a primeira encarnação que nós aprendemos a conhecer, através desse livro da Corina Novellino, A Grande Espera. Esse livro, ele é muito interessante, porque mostra um encontro de um essênio com Jesus. O livro trata de todo o preparo para esse encontro, que levou poucos minutos, mas parece que as estrelas, os amigos espirituais, estavam ansiosos para recebê-lo. Assim que esse encontro acontece, numa humilde tenda essênia, todas as figuras do mundo espiritual, do mundo maior, pareciam que estavam presentes. Testemunhos relatam nessa obra psicografada, cujo espírito é Eurípides Barçanufo, é ele mesmo que dita a obra para Corina Novellino. Luzes surgiu de dentro daquela tenda. Luzes. Luzes, luzes. Quem eram aqueles dois que lá estavam? Era Jesus jovem, ainda, se preparando para a sua trajetória e para o seu trabalho e o seu testemunho. E do outro lado, um outro jovem chamado Marcos, que amava aquele espírito, mas se encontraram fisicamente pela primeira vez ali. Da onde eles se conheciam? Da onde eles vinham? Isso ainda nós não sabemos. Sabemos sim que Eurípides já teve a sua primeira encarnação aqui como um espírito evoluidíssimo, de grande hierarquia espiritual. Isso nós podemos afirmar. O próprio Chico Xavier, quando foi perguntado certa vez sobre o que ele achava de Eurípides, sobre o que ele pensava de Eurípides, ele nos respondeu: falar de Eurípides é o mesmo que falar do Senhor Jesus. Olha só o grau de hierarquia que o Chico colocou em Eurípides. E lá em Sacramento, nas visitas anuais que nós fazemos nos cursos dos evangelizadores, nós aprendemos com a tia Igorina, com a nossa querida Alzira, Alzira Bessa Mui, que dá continuidade a essa obra de evangelização do Espírito, iniciada por Eurípides. Lá nós aprendemos que Eurípides é um dos maiores espíritos depois de Jesus que reencarnaram na face da Terra. Então ele ainda é uma figura ainda muito desconhecida. Ele já era grande quando esteve conosco pela primeira vez. E muitas das passagens que ele realizou aqui na Terra encarnado foram para dar testemunhos ao cristianismo e à própria figura de Jesus. É uma figura ímpar. E a casa que tem Eurípides como patrono espiritual deve agradecer e muito por essa bênção. A nossa casa em especial, a casa de Eurípides lá da Taquara, e foi uma casa que foi fundada de uma maneira diferente. Em geral, são os fundadores, que no nosso caso são cinco, três ainda estão encarnados, dois desencarnados, que é o João Carlos Cunha, que muitos de vocês conheceram, e o Joaquim, que morava em Niterói, participava mais do movimento naquela época já em Niterói, mas que chegou a colaborar com a fundação da nossa casa e é uma figura importante no momento da inauguração da casa de Eurípides. Mas esses cinco, nenhum deles deram o nome de Eurípides. Por isso que eu digo que foi muito singular. Eles foram a Uberaba para conversar com o Chico, porque eles eram muito amigos do Chico, principalmente a dona Lalita, a sogra do Gilson, que correspondia frequentemente com o nosso querido Chico. E certa vez, o Chico, sabendo da ideia dos cinco de fundar uma casa espírita, chegou para um deles e falou: olha, tem um espírito aqui que está se dizendo amigo de vocês e quer ajudar nesse projeto. E quem é? Aí o Chico falou: chama-se Eurípides Barçanufo. Naquela época, 46 anos atrás, eu duvido que o movimento espírita conhecesse Eurípides como nós conhecemos hoje. No Triângulo Mineiro, na Velha Sacramento, ou em Minas, Eurípides ainda era muito conhecido. Mas no movimento brasileiro eu creio que não. Hoje, graças à mídia, os livros, as informações, a internet, muitos espíritas já conhecem a figura de Eurípides. Inclusive, muitos dos nossos fundadores não conheciam a figura de Eurípides. E perguntaram quem era Eurípides. E aí eles nos deram, através da nossa mediunidade, do nosso querido Chico, todas as informações que precisávamos para inaugurar a nossa casa e iniciar dentro lá da Taquara, naquele tempo muito mais humilde do que é hoje, o trabalho que realizamos da evangelização de espíritos. Mas a vida de Eurípides, tal qual a vida de Kardec, muito semelhante, em muitos aspectos, foi muito difícil. Foi muito difícil. Uma cidade pequena, difícil de conseguir colocar em prática projetos pedagógicos, muito difícil. Eurípides chega com uma missão bem especial. de evangelizar espíritos e não corpos. Ele inicia-se no seu papel de professor, autodidata, como sempre o foi, mas não estava contente com aquilo que ele fazia. Cristão, católico, quando menino coroinha da igreja local, a igreja da matriz, mas algumas questões do evangelho não eram explicadas a ele, não eram colocadas a ele, de forma clara e de forma racional. Questionava algumas coisas com os padres, com os amigos católicos mais velhos, mas muitos não sabiam responder algumas questões. Foi quando o seu tio, chamado tio Senhor, ou Senhor Mariano, lhe deu aquela obra magnífica do nosso querido professor Léon Denis. Para vocês verem a importância na missão de Léon Denis também, né? Nós falamos muito da obra de Kardec e muitos de nós esquecemos a importância da obra de Léon Denis. Foi Léon Denis que despertou Eurípides Barçanufo. Vejam só a missão desse educador francês, desse escritor francês, tão importante para as fileiras espíritas, e que muitos ainda não conhecem as suas obras. Colocar sua posição, receber a de Eurípides, não dava para duelar com a oratória de Eurípides, que era brilhante. Então, simplesmente, ele deu o livro. Leia esse livro e depois a gente conversa. Centro Espírita Fé e Amor, que ainda existe na Fazenda de Santa Maria, que Eurípides assistiu às primeiras reuniões mediúnicas. A primeira sessão mediúnica que Eurípides assiste é exatamente em Santa Maria. É através de seu tio Mariano, um médium, como muitos daquela redondeza, lavradores, trabalhadores do campo, semi-analfabetos. Tinha um que é o Aristides, mais brutalizado de todos, que não sabia nem fazer um O, tinha que botar um copo, segundo os autores, sobre a vida de Eurípides. Mas surge então, dentro dessa modesta casinha, casa simples, quando a gente entra, gente, nas sessões de sábado à tarde, a gente ainda sente a vibração do nosso querido professor. Existe uma ala muito especial lá no finalzinho, lá atrás dessa casa espírita, que é onde ficava a farmácia que Eurípides atendia aquelas pessoas da Fazenda Santa Maria, um armáriozinho, onde ainda existe lá dentro aqueles potes, os remédios, as ervas. A gente abre aquele armário, sente ainda o cheiro daquelas substâncias, gente. Olha, passou mais de 100 anos, mas aquilo está impregnado lá dentro. E você sai emocionado. Você sai emocionado porque ainda está tudo lá dentro como era na época dele. E finalmente, numa terceira incorporação do médium Mariano, Eurípides se entrega realmente à verdade. Porque ele lutava a toda era coisa do diabo, do demo. E quem se tornava espírita ficava louco. Era o que se dizia. E ainda tem alguns lugares que ainda falam isso. Mas nessa outra incorporação, Eurípides, através de um médium humilde, que é esse Aristides que nós comentamos agora, houve uma mensagem em francês, que Eurípides, autodidata, aprendeu o francês, o inglês e outras ciências. Ele ouve uma mensagem em francês, esclarecendo sobre o Sermão da Montanha, que era uma das maiores dúvidas dele no Novo Testamento, e que nenhum padre, nenhum amigo sacerdote conseguia esclarecê-lo. Identificando-se como João Evangelista. Isso para Eurípides foi muito importante, porque quando a cavalo ele saiu de Sacramento e foi para Santa Maria, Hoje, de carro, dá para fazer em 10, 15 minutos no máximo. A cavalo levava uma hora e meia por aí para chegar até lá. No caminho, no percurso, ele pensou, se esse negócio de doutrina espírita for verdade, eu quero que o médium mais ignorante, que era o Aristides, me dê uma passividade em francês sobre o Sermão da Montanha através de João Evangelista, que ele amava de paixão. Isso não foi a primeira surpresa dele, porque quando ele chegou atrasado, havia duas cadeiras separadas lá na frente para ele ser recebido. Porque ele veio acompanhado de um amigo. E ninguém sabia que ele iria chegar naquele dia e iria trazer um amigo. A casa estava lotada e duas cadeiras em especial. Quando ele chegou, ele perguntou para o tio: é para mim? Sim, os amigos espirituais disseram para separar duas cadeiras para você. Ele já começou entrando assim meio desconfiado. E quando ouve essa mensagem, ele não tem mais dúvida alguma. Mas havia necessidade de lembrar também do seu passado com Jesus. Os espíritos de alta hierarquia espiritual, que têm uma grande missão a realizar na Terra, eles não se tornam espíritas de um minuto para o outro, de jeito nenhum. Sabe como é que isso se procede? Através da reflexão, do estudo. Isso aconteceu com Bezerra de Menezes, isso aconteceu com Paulo, aconteceu também com Eurípides. Ou vocês pensam que Eurípides e Bezerra se tornaram espíritas assim? Eurípides se tornou espírita quando leu o livro que o tio deu para ele? Não. Bezerra se tornou espírita naquela famosa viagem de bonde, quando ele recebe do autor, da primeira tradução do Livro dos Espíritos, a obra que falava sobre a verdadeira vida, que era a vida espiritual. Vocês acham que foi naquela viagem de bonde? Negativo. Todos eles levaram algum tempo para refletir. Eurípides, depois que recebeu essa mensagem, e uma outra, diretamente de Jesus, quando num sonho ele se desprende do corpo, se eleva e chega lá nas maiores paragens do mundo espiritual, encontrando diretamente a face de Jesus. Passagem essa que muitos de vocês conhecem do livro de Hilário Silva, psicografado pelo Chico. E Eurípides observa Jesus chorando. E aquele famoso diálogo que aconteceu, onde ele pergunta: por que choras? E Jesus responde. Aliás, Eurípides faz uma outra pergunta: chora por aqueles que não te conhecem, que não te respeitam? E Jesus responde: não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não praticam. Diz os historiadores, os biógrafos de Eurípides, e a nossa Corina Novellino confirma, Hilário Silva também confirma nesse livro, que assim que ele desperta, ele nunca mais parou de fazer o bem. E foi exatamente a partir desse momento que ele vai, como se fosse um filme que passava de trás para frente, ele vai observar todos os momentos da sua vida espiritual, das suas encarnações. Vamos revelar aqui algumas delas, apenas algumas delas, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. A primeira, portanto, é a do Essênio Marcos, que nós já comentamos aqui. Nessa oportunidade, nós já aprendemos a ver Eurípides como espírito de altíssima grandeza espiritual. Dizem que a última encarnação de Eurípides, antes de ser o Eurípides que nós conhecemos, foi de Lavater, e isso foi confirmado também pelo Chico, ou Lavater, como queiram. Naquela época, na França e na Suíça, problemas políticos e sociais envolviam os dois períodos. Napoleão estava fazendo misérias ali na Europa. E era necessário, portanto, que as pessoas mais esclarecidas ajudassem ao seu país, principalmente no assunto relacionado à educação, à segurança, ao destino daquelas crianças, que muitos se tornaram órfãs devido a uma guerra interna que acontecia dentro da Suíça. Interessante, a gente, quando entende da Suíça, ouve falar sobre a Suíça, pensamos que é aquele, que a Suíça sempre foi aquele país maravilhoso que é hoje, mas não, gente. No século XVIII, passou por grandes atrocidades internas, guerra civil, irmãos matando irmãos. Isso aconteceu na época que Lavater se correspondia quase que mensalmente com um grande amigo que se chamava Pestalozzi. Quase o nome me fugiu agora. Pestalozzi. Pestalozzi era muito íntimo de Lavater. E eles trocavam ideias sobre educação. E Lavater era Eurípides Barçanufo. Por isso que ele reencarna em Sacramento, trazendo toda a intuição de como trabalhar a educação do espírito, trabalhar a verdade junto às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Marcos Juver, realizada no Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Marcos Juver, realizada no dia 30 de abril de 2011, no Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes, que fica na Estrada dos Bandeirantes, 20.096, Vargem Pequena. O tema é a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Com vocês, a sequência da palestra de Marcos Juver. Ele trazia dentro de si toda a obra de Pestalozzi, sem nunca ter lido. Aliás, ninguém vai encontrar em língua portuguesa a obra completa de Pestalozzi. E como é que Eurípides sabia, compreendia? Porque eles viveram na mesma época, trocavam ideias, conversavam e trabalharam juntos naquele movimento da chamada Revolução Helvética, que matou milhares de irmãos suíços, até montar uma Suíça, formatar uma Suíça, que é essa que nós conhecemos hoje. Mas houve muita atrocidade naquela terra. E Lavater, ao lado de Pestalozzi, trabalharam juntos na sua missão. No livro A Grande Espera, nós vamos encontrar dois personagens, Lisandro e Josafá, que eram companheiros de Marcos naquela época, lembrando que Marcos era Eurípides. Lisandro era Bezerra de Menezes. Josafá, Caibar Schutel. Grandes amigos, desde o mundo espiritual, se reencontrando naquela época, e depois, muito tempo depois, no Museu de Sacramento, guardadinho lá pela nossa querida Alzira. Muita coisa guardada de cartas que eles escreviam mutuamente. Aqui, então, Bezerra já se apresentava como um grande trabalhador ao lado do nosso querido professor Eurípides. E eu, olha que coisa maravilhosa que nós encontramos também. Eurípides como Cefas, discípulo de Inácio de Antioquia, ou Antioquia, como alguns queiram. Isso no século I. Também testemunhando o cristianismo, Jesus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Cristo. Eurípides, no século I, foi educado por Inácio de Antioquia, que foi pupilo de João Evangelista. Daí esse amor que ele tinha por João, o apóstolo João. Esse amor que foi passado por Inácio. E ele, como Cefas, deu continuidade a esse projeto de levar o cristianismo, as palavras de Jesus, a todos os cantos do mundo. Dizem que um livro que saiu há coisa de 5 anos atrás, que chama-se, o nome do livro, Inácio de Antioquia, pelo espírito de Teóforos. Lá ele conta essa história. Podem conferir. Né? O médium Geraldo Lemos Neto. Rufus, todos conhecem. Todos sabem, no livro Ave Cristo, aquele personagem chamado Rufus, mas muitos não atentaram que era Eurípides Barçanulfo. Eurípides reencarna como esse personagem de Emmanuel, do livro Ave Cristo, do Emmanuel, 235 anos depois de Cristo, para também dar testemunho do seu amor por Eurípides Barçanulfo. E no momento do livro, muito nobre e emocionante, no momento em que Rufus é amarrado pelas mãos e pelos pés a 4 cavalos, para cada um sair em direções opostas, chega um soldado romano e diz a ele: se você negar o teu Cristo, você será liberto nesse momento. E ele diz: não, não vou negar o meu Cristo. O soldado intolerante ainda faz uma nova proposta: se você negar o seu Cristo, nós não venderemos a sua família, a esposa e os filhos. E ele diz: não vou negar o Cristo. Quando esse soldado romano se afasta, um outro oficial romano se aproxima dele e diz para ele nos seus ouvidos: fique tranquilo, eu sou cristão e nós, eu e a minha esposa, iremos comprar toda a sua família. E por isso que ninguém entende aquele sorriso nos lábios de Rufus quando os cavalos começam a se afastar e ele é esquartejado em praça pública. Seu testemunho não acaba aí. Lavater, como eu falei, intelectual, pastor protestante de família severa, protestante, respeitava os dogmas cristãos, que ele sabia que tinha sentido algumas coisas que se estudava no cristianismo, e admitia qualquer outra ideia, mesmo que não fosse a sua ou da sua igreja. Lavater foi considerado por Kardec como o precursor da doutrina espírita. Kardec falou assim de Lavater: era Eurípides. Quando eu falei aqui que muitos acreditam que essa foi a última encarnação, não foi. Descobrimos recentemente, juntamente com os médiuns de Sacramento, principalmente da fonte da nossa querida médium Alzira Bessa Mui, que dá, como eu falei, que dá continuidade a esse trabalho de Eurípides lá na velha Sacramento, os amigos espirituais nos confidenciaram o seguinte: devido a tantas existências, muitas dessas que a gente ainda não conhece, mas devido a muitas existências de Eurípides na velha Europa, antes de reencarnar no Brasil para desempenhar o papel que ele realizou como grande pedagogo espírita, Eurípides Barçanufo, ele teve que primeiro fazer uma ambientação reencarnatória, conhecer a terra que ele iria reencarnar com Eurípides, as ervas da fitoterapia que ele iria trabalhar, e trabalhou bem com isso, mas ele precisava ter uma passagem rápida para conhecer o terreno. E isso aconteceu. E isso está confirmado, e qualquer um que chegue a Sacramento e converse com os nossos companheiros também receberão essa confirmação da nossa querida Alzira, que ele diz que ela diz que ele foi um lenhador anônimo. Ninguém sabe quem foi, mas que reencarnou no século XIX. O próprio Chico confirmou isso nas conversas que ele tinha com a tia Igorina, conversas quase que mensais com a nossa querida tia Igorina. Ele veio como um lenhador anônimo, viveu naquela área de Sacramento, do Triângulo Mineiro, mas ninguém sabe quem foi, e desencarnou jovem, entre os seus 18 e 20 e poucos anos. Uma reencarnação breve, para conhecer o terreno, para saber aonde ele iria trabalhar. Eurípides sempre foi um homem de bem. Viveu assim até os 25 anos de idade, quando teve aquele sonho, se encontrando diretamente com Jesus. Isso em 1905. Aí ele tinha 25 anos de idade. Quando a espiritualidade marcou o seu encontro com a doutrina espírita, lembrando toda a sua missão que ele deveria desempenhar e que já desempenhou, como nós vimos até agora. Finalmente, o próprio Eurípides Barçanufo sofre um desdobramento da sua mediunidade e recebe as revelações de sua missão através da caridade e da cura. Foi aí que ele começa, então, a sua missão como médium espírita, curando e fazendo com que centenas e centenas de pessoas chegassem a Sacramento em busca dessa cura, que era vinda diretamente do plano maior, com a ajuda do nosso querido Bezerra de Menezes. Pouco tempo depois, chega a missão para Eurípides, para ele fundar o Colégio Allan Kardec. E esse período que ele vivenciou foi um período muito amargo na vida do nosso querido professor. Por isso que eu comparo muito a vida do Kardec, do nosso querido Kardec, com a de Eurípides Barçanufo. Kardec também passou por muitas dificuldades profissionais, em relação aos amigos, em relação às obras que ele editava, em relação às calúnias que vivenciava. Eurípides não foi diferente. Quando ele se disse espírita e começou a sua atividade, depois de um período que ele passou na fazenda de Santa Maria, refletindo, lembram que eu falei que não é assim de repente? Para Eurípides se tornar espírita, ele teve que ficar um período de 6 meses a 1 ano. Na fazenda de Santa Maria, refletindo, estudando Kardec, se preparando para a sua missão lá em Sacramento. Quando ele volta e diz, eu sou espírita, o mundo cai sobre a sua cabeça. E as dificuldades de se dizer espírita naquela época, minha gente, não era fácil. E ele bancou. A família, até a família, começou a fugir dele. Os amigos, os pais dos alunos do colégio que ele mantinha lá em Sacramento, começaram a se afastar, tirar os alunos. Esse homem está endiabrado, o demo está com ele. Não podemos deixar os nossos filhos ao cuidado de um louco. Até que ele ficou sem nenhum aluno. Numa tarde, sentada numa mesa, ele fica refletindo, pensando em Jesus, orando por Jesus, que lhe desse uma resposta para tantos conflitos que ele estava vivenciando. de repente a sua mão começa a tremer. Sua mão começa a tremer e pega um lápis, automaticamente começa a escrever no papel. Quando ele acaba de escrever, ele olha o que foi colocado ali e diz: ah, isso não é verdade, eu não mereço tal coisa. Amassa o papel e joga fora. A mão volta a tremer, volta a pegar o lápis, escreve a mesma mensagem. Ali dizia o seguinte, alertando Eurípides para a sua verdadeira missão lá em Sacramento. A carta era escrita diretamente por Maria, mãe de Jesus, dizendo a ele o seguinte: inaugure o colégio Allan Kardec. Inicie-se nesse colégio, às quartas-feiras, o evangelho do meu filho. Não temas, confie em Deus, nós estamos contigo. A partir dali, o objetivo maior do nosso querido professor era a inauguração da primeira escola espírita do Brasil e do mundo. E isso aconteceu. E desde então, todos aqueles jovens que saíram daquele colégio e que foram matriculados no novo colégio chamado Allan Kardec, cujos pais pensavam que aquele homem estava louco, se renderam à realidade, vendo naquele homem um homem de bem, que fazia o bem, inaugurou uma farmácia homeopática, que distribuía remédios gratuitos, que curava todos, não tinha hora, bastava dizer: eu preciso da sua ajuda, ele iria para lá a qualquer momento, inclusive com um dom da... Aliás, é um dom mediúnico muito raro. Certa vez, os companheiros da nossa casa, conversando com o Chico sobre isso, o dom da bicorporeidade, e o Chico foi muito claro em relação a isso. O Chico falou: é uma das mediunidades mais difíceis de serem realizadas. Para isso se realizar, tem que ter uma alta hierarquia moral para realizar tal coisa. E Eurípides fazia isso. Eurípides saía da sua sala de aula e ia até a um outro local, quilômetros e quilômetros de distância, até para fazer partos e fazer cirurgias mediúnicas. Os alunos até já sabiam que naquela hora Eurípides estava fora do corpo. Ele abaixava a cabeça e os alunos quietinhos, esperando ele voltar. Deolindo Amorim, que foi um dos últimos alunos de Eurípides encarnados, nos contou certa vez essa história. Ele abaixava a cabeça, ia embora e os alunos esperando ele. Olha, o tio Eurípides foi embora, vamos esperar ele. E voltava. Voltava com várias notícias. O término da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, antes dos jornais brasileiros, que noticiavam com atraso tudo que saía na Europa, Eurípides já tinha dito aquilo aos alunos. A paz está acontecendo nesse momento. A Primeira Guerra Mundial acabou. E os alunos sabiam isso muito antes de qualquer noticiário trazer nas suas manchetes. Era um médium fascinante. Ele desencarnou em 1918, perdão, em meados de 1918, ele veio a desencarnar devido a essa gripe espanhola, que de forma imperdoável, podemos dizer assim, levou o seu espírito para onde ele hoje está, dando continuidade à sua trajetória de espírito amoroso, irmão, amigo, levando para cada um de nós que somos trabalhadores da sua casa ou daquelas casas em que ele é patrono, o carinho, a bênção da educação espírita, que possamos ser os verdadeiros portadores da verdade, como eu falei antes, não só na casa espírita, mas lá fora, principalmente lá fora, porque nós somos faróis, como diz Eurípides, faróis sinalizadores da verdade. Muitos que estão na nossa casa, que nós gostaríamos que estivesse aqui hoje conosco, e não estão, porque ainda não entenderam a verdade, ainda não é o momento deles. Mas cabe a nós levar a doutrina espírita até eles, através dos nossos gestos, das nossas palavras, dos nossos atos, mas principalmente pelos nossos pensamentos. Que possamos refletir e muito na trajetória desse querido professor, que ainda hoje vivo, vibrante, nos traz as recomendações para que possamos deixar de lado os melindres que ainda vivenciam dentro da casa espírita, magoando corações, exilando companheiros. Que possamos nos abraçar dentro da casa espírita, que possamos chegar à casa espírita, desempenhar o nosso trabalho e sair daqui melhor do que entramos. Nunca, de maneira alguma, o contrário pode acontecer, gente. Ninguém pode sair daqui pior do que entrou. Porque nós temos na casa espírita a fonte do amor, da verdade, da palavra amiga, do consolador prometido. Como é que nós podemos sair daqui piores? Cuidado, cuidado com os melindres, com as discussões, com as fofoquinhas infundáveis. O mundo inferior não suporta mais o crescimento da doutrina espírita. Os irmãozinhos infelizes fazem de tudo para destruir a obra do nosso querido Kardec e dos amigos da verdade, dos espíritos amigos, que trouxeram todo esse Pentateuco para nós. Eles não suportam o crescimento da nossa doutrina. Estão fazendo de tudo para derrubar as casas. E descobriram que a forma mais fácil é atacando os seus frequentadores, tumultuando a vida familiar, a vida profissional, provocando ciúmes, melindres entre companheiros da casa espírita. Sejam mais espertos que eles, meus amigos. Continuemos estudando a doutrina, nos fortalecendo no estudo e no trabalho para o bem, fazendo simplesmente o que Jesus, o que Eurípides, o que Bezerra e o que o Chico nos ensinava, de trabalhar. Se a fofoca chegar no nosso ouvido, deixa ela lá, não passe adiante, parou ali. Vamos continuar trabalhando, continuar no bem, na prática da caridade, pois já dizia Kardec, fora da caridade não há salvação. Que sejamos evangelizadores sempre, no trabalho do bem, ao lado dos grandes amigos espirituais que nos cercam. Muita paz a todos e que reflitam amanhã na importância do nosso querido colaborador do mundo maior, que está aqui conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Apresentamos a palestra de Marcos Júver, realizada no dia 30 de abril de 2011, no Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes, que fica na Estrada dos Maneirantes, 20.096, Vargem Pequena. O tema foi a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,